te lembrar. Eu quero te dizer que hoje eu sei que eu não sei te dizer não. Para tantas vezes e quando me vê, não me treme, eu te volto o chão. Eu quero te dizer que hoje eu sei que eu não sei te dizer não. Quero tantas vezes e quando me vê, não me treme, eu te volto o chão.